Doutor, essa dor no olho está me incomodando já faz muito tempo. É uma dor constante? Não, doutor, só dói quando eu tomo café. Só quando toma café? Nunca ouvi falar disso. É, doutor, mas é assim mesmo. Quando eu tomo café, me dá uma dor forte, fininha, em um olho. Isso só vendo. Olha aqui, você vai tomar um cafezinho. Aqui, toma esse café. Já está adoçado? Não, pega aqui o açúcar. Ui, olha só, doutor, me deu a dor no olho outra vez. Tudo bem, tudo bem. Já sei o que é. É grave, doutor? Não muito. É só pingar um pouco desse colírio no olho. E lembrar de tirar a colherinha da xícara quando tomar café.